Boa tarde, Web 6741, tá aguardando o ponto de espera da 10. Gente, 6741, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Tá 3191, o tráfego P3 já livrou o eixo de decolagem. Tá autorizada a decolagem da 10, o vento é 140 graus, uma dúzia norte. Meia-05, formação atualizada agora é a November, pronto para cópia. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360 via Pêssulo 16, a subida será da Euleida Bridge. Primeira curva direita após a decolagem, 5040 é o código, 5040, e o controle é 120.8. Autorizado 360 para São Paulo, Presidio no meio, decola da 10 com curva direita na Daelle da Brise, o transponder 5040 e o controle 208. Autorizado 3605, estamos no portão 5, chamará push back na mesa. Correto, chamará push back na mesa. Chamará. O Olimpo 02, faça uma espera no setor norte, temos um ATR da trip na final da 10 e mais duas aeronaves para decolar da 10, ok? Faça uma espera no setor norte e aguarde para reingressar no circuito de tráfego. Afirmativo, espera no setor norte. O trip 5240, livre pouso na 10, o vento é 130 graus, 13 norte. Livre pouso, trip. E o TAR 3191 decolado aos 41, chame o controle, 120 decimal 8. 208, bom dia. Controle, boa tarde, o TAR 3191. Então, 3191, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída da EL. Sim, extensão 380, saída da EL. Pode voar direto da EL, senhor? Está autorizado, então, 3191. Obrigado, autorizado direto da EL, então, 3191. Sete Guardian 02, informe pronto para decolagem. Decole então com a proa nordeste, já com a proa de buraquinho. Informo a TR da trip na final da 10 e um P3, mantendo 1000 pés, fazendo espera no setor norte. Mantenha-se a 500 pés, Guardião 02. Etapa, eu chamei a 330. Militar que vai prosseguir para a área de buraquinhos e o tráfego vai manter 500 pés. O Olimpo 02. Olimpo 02, sente. Webjet 6741 na linha e mantém 10. Na linha mantém 10, Web 6741. Guardião 02, informe fora do solo, vento é 130 graus, 13 nós. 130, 13, fora do solo, para a terra do Guardião 02. Transcópia. Zero próximo, ponto de espera. 10. Mantenha, ponto de espera, trip 5490. Siete. Trip 5240. No solo aos 43. Direita 219, sola. Ponto 9, trip 5240. O Guardião 02 decolado aos 44, mantenha a minha escuta e fique atento ao tráfego, P3, a sua posição de 12 horas. O visual com P3, mantendo a escuta da torre, obrigado, Guardião 02. O Webjet 6741, informo dois tráfegos no setor norte, um helicóptero a 500 pés e um P3 a 1000, não vai interferir na sua decolagem. Está livre a decolagem da 10, vento é 140 graus, 109. Web? Livre decolagem da 10, Web 6741. O trip 5490, alinha e mantém 10. Alinha e mantém 5490. Tráfico Luíndia, acione, reporte para o táxi. Interceptando a final visual com a pista para Papatango Romeu. Papatango Romeu, chame torre 118 décima meia. 18-6. 600, autorizado a final ILS X-Ray. Livre o X-Ray, gol 600. Sinai 6330, está seguindo o tráfego, 12 horas, 3 milhas. Desça para 2 mil pés, já pode estabilizado no localizador. Não é mais estabilizado, 6330, segue para o tráfego. Vai dando pistolinho. Web 6741, decolado aos 45, chame o controle. Em 120, décima 8. 08, boa tarde. Olha, você o guardião que não está com vida? Afirmo, o guardião 02, mantenha-se no setor de busca-vida. 02. Torre Salvador, Papá, Tango Romeu. Prossiga. Autoriza o pouso da pista no 7. O senhor está pronto para o cancelamento do plano? Afirmo. Ok, plano cancelado então aos 4-6, abandone a final da 1-0, com curva à esquerda e chame na final da 1-7. Papá, Tango Romeu. Ok, curvando à esquerda, chamará a final no 7, o Papá, Tango Romeu. Ok, o Olimpo 02, em 30, se em 1 minuto, será autorizado a ingressar no circuito. Mantenha-se ainda o setor norte. Gente, mais um minuto. O Trip 5490, informo um helicóptero, um esquilo, mantendo 500 pés a 1 milha à esquerda do eixo de decolagem da 1-0. O tráfego encontra-se em um resgate, não vai interferir na sua decolagem. E um tráfego adicional, um P3, mantendo 1000 pés no setor norte. O senhor tem a decolagem autorizada da 1-0, o vento é 1-40 graus, 1-12-9. Centro dos tráficos, livre decolagem, 5490. O Guardião 02 e o Olimpo 02, ambos os tráfegos atentos à decolagem de um ATR da 1-0. Tráfego curvará à esquerda, após. Guardião 02 está ciente. Guardião 02 está. Papa Tango Romeu, autorizado pouso na 1-7, tráfego já avistado, vento é 140 graus, 1-12-9. Romeu. Livre pouso, pistola 7, Papa Tango Romeu. 102, autorizado a ingressar no circuito, perna do vento da 1-0. Ingressa na perna do vento, 1-0, 02. Salvador, Guardião 02 está botando aqui o setor de busca-vida, não seguindo para a entrada do corpo, quando possível, enfrentar retorno para o Pátio do Ré. Ok, Guardião 02, fique atento ao Olimpo, ao P3, ingressando agora na perna do vento a 1000 pés, está autorizado. Prossiga-se na vertical da estrada do coco, na minha escuta permanente, 02. Então, está seguindo aí para o aeroporto, visual com o P3, pela estrada do coco, Guardião 02, 500 pés. E o Trip 5490, decolado aos 47, chame o controle, 120, décima 8. 208-5490, obrigado, de volta. De volta. O Olimpo 02 informa o tráfego na curta final da 1-7. Guarde para a base da 1-0. Olimpo 02. Olimpo 02, frente do tráfego. 5490, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, sai da Momo. 200 na Momo, 5490. Gol 9600, passando Duna, chame torre, 118 decima 6. 18-6, boa. Sinai 6330, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, após estabilizado o localizador. 2000, estabilizado, reportará 6330. De pouso, o ajuste é 1-0-1-9. Informa dois tráfegos no setor norte do campo. Um helicóptero a 500 pés, esquilo, e um P3 a 1000 pés. Não vai interferir no pouso. Aguarde a autorização, gol no 600. Sente dos tráfegos do setor norte, aguardando o pouso, gol 600. Quero descer para 2000 pés, já pode estabilizar no localizador. Para 2000, reportarmos no localizador. Por gentileza, poderia coordenar com a torre um stepside para a pista 1-7. Tá, estamos coordenando. Muito grato. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, no solo aos 4-9. Autorizado o backtrack, o senhor vai prosseguir para qual hangar? Aí ele está. Petrolina. Direto Petrolina. Maravilha, 5490. Guardião 02. vai para a torre. Guardião 02, é no setor norte, aguardando instruções para pouso no Partido Grande. Guardião 02, observe Boeing da Gol na final da 1-0. Informe no solo controlado, parte do Graé, sem interferir com a final da 1-0. O vento é 1-40 graus, 1-09. O Guardião 02. 1-40 com 1-0, aviso ao contrato na final da 1-0. Vai reportar no solo controlado, parte do Graé, Guardião 02. O Gol no 600. Informa o esquilo, helicóptero da Polícia Militar, está aproximando para o pátio 4, fica à esquerda da final do 1-0, não vai interferir. Gol no 600. Ciente do esquilo, Gol 600. Claro, Romeu Tio Alex aí, acione chame táxi. Eu aquele bravo. Chame o solo em 121.9. Chame a 330. Meia 330, chame torre 1-8.6. 386, meia 330. Está ingressando no 7. Ian. Boa tarde, chame 330, 3 mil de sembra. O Guardião 02 no solo 52, frequência livre. O Oceané 6330. O tráfego avistado, aguarde autorização de pouso. O ajuste no 019. 6330. JET6741, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. Recife 251, 3325, 6741, boa. Lima Kilo Bravo na escuta. A frequência do solo é 121.9. Confio, por favor. WebJet 6721, boa tarde novamente, agora para a cópia Fortaleza 330. Muito boa tarde, 6721. Você já está pronto para a cópia, portal? Afirmo. Autorizado portal 330, via Pêsulo 19, Momo Frote à subida, curva esquerda após a decolagem, 5056 ao código, 120.8 ao controle. Autorizado Fortaleza 330, rota conforme a Pêsulo 19, decola Momo Frote com primeira curva à esquerda, 5056 transponder, controle de saída 1208, WebJet 6721 no portão 4. 6721, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama lá. Aí manter a 17, o meu tio Alex aí. Afirmativo, Lima Kilo Bravo. A senhora ouviu a TIS? Tipo que o controle já havia informado a gente aqui que a senhora tinha chamado o controle para cópia, só para confirmar mesmo se a senhora tinha ouvido a TIS ou se tinha alguma coisa errada. Já estou com a cópia aqui, já está pronta. Está autorizado Sierra November Zulu Whisky. 060 é o nível. A prosseguir direto em rota, subida árvore após árvore direto, com a primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5042 e o controle é 120.8. Aguarde um minuto para o cotejamento. 1600, está na minha escuta? Afirmativo. Ingresse Juliette, portão 09. Juliette 09, com 1600. Lima Quilo Bravo, coteje, por favor. Corria. Chame agora 1-8.6. 18.6. TAM 3566, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado no localizador. A 2 mil pés, reporte no localizador, 3566. 17, o vento é 140 graus, 109. Informo um Embraer da Passarela, 2 milhas do externo. Figueiredo, passou tá, uma milha do externo, solicita pouso na 197, se possível. Ciente, o passarelo 2230, reposto para o cancelamento do plano? No momento. Ok, plano cancelado então às 5:05, abandone a final da 10 com curva à esquerda e chame na final da 10. Chama da final da 17, confio. Afirmo, queira desculpar, da 17, o passarelo 2230. Ok. Olympus 02, abandone o setor, curve agora à esquerda e prossiga para o setor norte do campo, Olympus 02. Temos um ATR da Passaredo que está interceptando a final da 17, aguarde para ingressar no circuito, tome a proa norte, Olympus 02. Curva pela esquerda, tomando proa norte. O passarelo 2230, fique atento a um P3 que está curvando à esquerda para a proa norte e aguarde para interceptar a final da 17, passarelo 2230. Estou com tráfego à vista aqui, passando de 12 para 1 hora. O Oxinemia 330 no solo 56, chega o solo 219. O meu Charlie XA decolado aos 5:06. Chame o controle 120.8. 120.8, Romeu Charlie XA. Salvador, boa tarde, Papa Tango Romeu Charlie XA decolou o corredor axé com 6 contatos. Papa Tango Romeu Charlie XA, mantenha-se em condições visuais no meu teste de corredor axé, reporte fora da barra. Reportar a farol da barra, Romeu Charlie XA. Salvador, boa tarde, a Xenemia 330 livrou. Na 330, prossiga via alfa, chame antes da Juliette. Não, pode ser Juliette, mas 330. 3566, chame torre 118, décima meia. 118, 3566. Zero. Ingresso da perna do vento, Olympus 02. Desconfirme o setor de sobrevoo. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Golo 697, quente da paz. Golo 697, essa é a identificação, autorizada a chegada bom, fideza para 4.000 pés, que é negar no 019. 1019, bom e autorizada a chegada. O ciente vai manter o ponto zero. Corrigir, vai manter antes da Juliette. Você tem condições de ingressar via Juliette com segurança, atento ao pushback do TAM e prosseguir? A posição prevista do senhor é a remoto 1-3. Vamos ver onde é que ele vai parar, a gente consegue prosseguir sem. Tá ok. Agora já dá pra passar. Então pra remoto no 3, B330 via Juliette. Afirmativo. 065. Mente direto, China 065, Romeu Charlie XA. Romeu Charlie XA, quando possível, informe seu estimado de pouso. Tomando pouso, 1645, Romeu Charlie XA. Gente, 1645. 20 milhas, após decolagem curva esquerda, pista 17, 0116 é o código, 120, decimal 8 é o controle. 10. Visual com tráfego, tá aguardando para gerar como número 2. Passarelo 2230 no solo ao 59, libere à esquerda e chame o solo em 1219. Chama solo 1219, passarelo 2230. 13566, livre o pouso na 10. O vento é 140 graus, 10 norte. Informa o tráfego à esquerda, é um P3, mantendo 1000 pés. Mateus, livre pouso na 10, tá 3566, tá visual com o tráfego. Fernando Galeão, 4 horas e 30 para o táxi. Me confirme apenas o POB, 3605. 115, 105. 115 ou 105? Perdão, 115, 115. Tá ok, táxi autorizado, pátio de alfa, ponto de espera, chame torre 186. Camarada, ponto de espera, 186, 3605. Oito, nove, sete, confirme essa velocidade. Gol, 1697, confirme essa velocidade. Ah, nós estamos com 280 reduzindo para 250. Girar como número 2, Olimpo 02. Gente, Olimpo 02, gire a base e aguarde a autorização voltou aqui arremetida na 0. Olimpo 02, girando base, contra embaixo travado, aguarde a autorização para toque arremetida. Posso? Gente, mantenha 250 nós, desça para 2000 pés após utilizar o localizador. Reportaremos, querido. Ponto espera, 3605. Olha, minha 330 tá seu sinalizador? Exatamente. Sim, mas vou ver aqui com o freio. Obrigado. Eu tenho um tráfego na final, né? Um P3 está girando a base. Aguarde só mais um instantinho, o TAN 3605. Salvador, boa tarde, boa noite, 754, posição 8, informação November, autorização Campina Grande. 754, pronto para cópia? Permitiu. Autorizado Campina Grande, 390 via Upper Zulu 10. Cucas e pare a subida, primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5060-5060 e o controle 120-8. Boa noite, 754, autorizado Campina Grande, nível 390, via Perizolo 10. Decola, pistão no 0, curva à esquerda, saída Cuca, transição Zipar, transponder 5060, 5060, controle 208. Correto, seu próprio pushback estacionamento. Muito obrigado. Paulo, Salvador, boa tarde, até 3566, livrou, eco. 3566, muito boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, até 3566. 9, 941. Quando 328, desça para nível de voo 050. 050, no 328. Salvador, Airjet 6721, no pushback, acionamento, portão 4. Gente, aguarde. Aguardando. Alô, azul 4089, no 3, para pushback, acionamento. É o número 2, aguarde. Aguarda. tarde, voo no 924, com informação 93. Colo 924, ascendente Cação, motorizado a chegada a mar, ingresso para nível de voo 060, que é negado no 099. Gente, a chegada a mar, 060, e o ajuste na 3919, no 924. Tá 3605, tráfego C3 já livrou o eixo de decolagem. Está autorizado a decolagem do 10. O vento é 150 graus, 109. De Luiz Alex, você está autorizado a subir até nível de voo 065. Uma previsão para o AB6721? 20 segundos. Ok. Emitida na 10, o vento é 140 graus, 10 norte. Livre toca emitida, limpo 02. E o TAM 3605 decolado ao 06. Chame o controle, 120.8, TAM 3605. 208, 3605, boa. T721, puxa a senhora no 4, chame para iniciar. Autorizado, reportará para o táxi 6721. 250 vai iniciar a redução. 7, Golo 697, reporte estabilizado, localizador. Reportaremos. Condições visuais na área aqui, podemos passar pelo abaixo do 40? Tá livre, Golo 697. Obrigado. Controle Salvador, tá 3605 decolado, tá passando 3000 agora. TAM 3605, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, pode voar Leda, se possível, senhora? Autorizado Leda após Leda Bridge. Ok, Leda Bridge, sim, obrigado. Travado. Yes, tá livre, o toque é emitido no 10, 102. E vento é 140 graus, 109. E toque é emitido, Olimpo 02. Tá 2109, número 2 na aproximação. 1941, 3000, reduzindo. 1941. Gono 328, desça para 4000 pés. 4000, 1328. Gono 924, desça para nível de voo 050. 050, Gono 924. Exato, eu passo a rede, estou travando. Autorizado com pista, nível de voo no 80, vai prosseguir direto aí. Vai prosseguir conforme rota do plano de voo, a subida da EL, Leda e após direto. 5027 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 180, vai com a rota, saída da EL, Leda, transponder 5027 e controle 1208. Leandro 4023, obrigado. Fala, 4089 da Azul. 4089 da Azul vai puxar após o táxi do Web, tá ok? Tá, sim, seu parceiro aqui na Web já iniciou, que a gente não consegue ver daqui. Web não iniciou não, Web confirma, me dá um estimado, por favor. É, depende da infra-hora, senhorita. O finger acho que quebrou aqui, não funciona isso aqui já pra acoplar na chegada aqui. Foi difícil e agora ele não tá se movendo, nós já estamos prontos há bastante tempo. Tá ok, vou ver com a infra-hora aqui, só um minuto. O Azul 4089 já tá totalmente pronto? Totalmente. É, saiu agora, senhorita. Acabou de sair, estamos iniciando. Gente.